somos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nós fomos os que por amor verdadeiro fizemos loucuras. Nós somos o que construímos para ir às alturas. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Ouvir nossa voz gritando para calar o mundo inteiro. E só sobrevivemos por ter tão vivo nosso sonho. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no. Perdemos los dos si te vas. Diga o que deseja. Eu te peço por uma vez mais antes que se feche aquela porta. Tudo que te falta, algo que eu possa lhe dar. Venha que não me deixa. Há que algo que se caiga nas muralhas de tu pena. Há que te ves e te entrega sin que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos. Seremos o que desejas que sejamos. Sou teu caminho. Veja onde nós chegamos. Também sou el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te da la gana si desgana. Sempre sou eu quem conta as horas e semanas. Eu sou a tua roupa, teu abrigo, a tua alma. Soy el que navega contra el tiempo. Ahora dime que no. Perdemos los dos si te vas. Diga o que deseja. Eu te peço por uma vez mais antes que se feche aquela porta. Meu amor, diga o que deseja. Diga tudo o que te falta. Algo que eu possa lhe dar. Si quieres apostamos. Gracias Alejandro, gracias por invitarme. Gracias, estoy muy, muy, muy feliz. Gracias a ustedes todos también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.